violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Valtel Branco e Geraldo Vespar. No mundo em que vivemos, não é difícil cair presa de teorias conspiratórias. Um computador decide como teremos água ou eletricidade. Pessoas que nunca conheceremos nos provêm com nossa comida, roupas e transporte. E uma imensa rede de anônimos rege praticamente todo o aspecto prático de nossas vidas. Até o fim do mundo pode estar sendo orquestrado neste momento por cientistas na Suíça com o seu acelerador de partículas atômicas. Por que a música que ouvimos também não funcionaria assim? Nós que apreciamos música de concerto temos a ilusão de autonomia e imunidade em comparação às decisões corporativas da música comercial. Mas na verdade estamos também à mercê de anônimos que querem conquistar nossa atenção, da mesma forma com que não sabemos em que reunião está sendo decidida qual canção será o grande sucesso do carnaval do ano que vem, qual será a nova tendência da música pop internacional, nem qual é o próximo canal de distribuição que vai se juntar ao YouTube ou ao MySpace para servir de plataforma. Forma novos artistas. Tampouco sabemos quem é o gênio que decide que música será tocada na aula de meditação ou de power yoga, quem determina o design sonoro corrente em propaganda de rádio e TV, ou quem define a estampa musical de um momento marcado por um programa de TV ou uma novela de sucesso. Nesse caso, entretanto, ao menos no Brasil, é um pouco mais fácil traçar os passos do autor dos delitos, e quase sempre nós chegamos ao nome de Valtel Branco. De Valtel Branco, Argamassa, tocada pelo autor. Valtel Branco é um dos quase anônimos mais conhecidos e influentes no cenário musical brasileiro e internacional. Ele construiu sua carreira num ambiente em que produtores, arranjadores e músicos de suporte só figuravam ampassando os créditos de discos, filmes ou programas de televisão. Muitas vezes nem isso. Dono de uma biografia que faria as obras de ficção empalidecerem, só agora com quase 80 anos, Valtel Branco é alvo de uma atenção maior e pode-se começar a investigar com mais propriedade a real extensão de sua contribuição. de Valtel Branco, Brasil, com o autor ao violão. Nascido em Paranaguá em 1929, Valtel Branco veio de uma família com interesses musicais. O que é curioso na formação de Valtel Branco é o ecletismo. Ele tocava tanto instrumentos populares quanto de orquestra, para tocar tanto em concerto quanto nos bailes ou na igreja, e mantinha uma banda de jazz com seu irmão, enquanto estudava teoria com Joaquim Zamacóis. Mais tarde, ele também estudou arranjo e regência, com nomes de peso do cenário nacional. De Valtel Branco, Samba Ternário, com Eva Fampas ao violão. Em uma breve estadia no Rio de Janeiro, Valtel Branco foi contratado como arranjador da cantora cubana Lia Rey, passando por um período prolongado em Cuba. Lá ele conheceu e trabalhou com Pérez Prado e Chico O'Farrell, dando forma à mistura de salsa e jazz que hoje em dia conhecemos como Jazz Fusion, com o qual ele excursionou os Estados Unidos. Ouvimos de Djalma Ferreira, Gafieira, com Valtel Branco e banda, no arranjo de Valtel Branco, que mostra também a sua proficiência tocando guitarra elétrica. De volta ao Brasil nos anos 50, Valtel Branco dividiu um quarto de pensão com João Gilberto. Essa amizade rendeu talvez o fruto mais conhecido e festejado do seu trabalho, que são os famosos arranjos dos primeiros LPs de João Gilberto, como Chega de Saudade, em que ele criou um tecido de cordas em que cada naipe dobra uma linha da harmonização do violão, que é um conceito bem eficiente que muitos músicos chamam com algum desprezo de bolachão. Thank you. de Valtel Branco, Jael, com Valtel Branco e orquestra. Nos anos 60, Valtel Branco decidiu voltar aos Estados Unidos para se aperfeiçoar como compositor de trilhas sonoras. Lá, ele trabalhou com San Salvador e com Nat King Cole, e com a família de Nat King Cole também. Ele casou-se nos Estados Unidos com a francesa Lyd Sinclair, que era irmã da cantora Peggy Lee, que, por sua vez, se casou com Quincy Jones, ou seja, ele é co-cunhado de Quincy Jones. Já enfronhado no mercado de trilhas sonoras dos Estados Unidos, ele passou a colaborar com Harry Mancini. É difícil dizer qual foi a extensão de sua colaboração, mas ele aparentemente participou da orquestração de alguns clássicos de Mancini, como o tema da Pantera Cor-de-Rosa, por exemplo. Tudo isso sem deixar de tocar violão como solista. De Luiz Bonfá, Fantasia em Ré, com Valtel Branco ao violão. Ainda nos Estados Unidos, Valtel Branco conheceu um empresário que estava expandindo seu negócio do jornalismo para a televisão. Era Roberto Marinho que o convidou para integrar o time de músicos da recém-criada Rede Globo, junto com Radamés Inátaly e Guido de Moraes. Na Globo, Valtel foi responsável pela trilha sonora de algumas das novelas de maior sucesso, como Selva de Pedra, Escrava Isaura, Irmãos Coragem, Grande Sertão Veredas e muitas outras. O seu forte era ambientação. Alguns truques que hoje são lugar comum de instrumentação e reutilização de motivos foram empregados amplamente por Valtel Branco e são ainda muito imitados. Esse trabalho também influenciou sua atividade como compositor, que se move numa esfera bem eclética. Thank you. Ouvimos de Valtel Branco, Ponteio e Rancheira, com o autor ao violão. Como violonista, Valtel Branco não é brilhante. Entretanto, ele gravou um número considerável de LPs clássicos que tiveram uma circulação imensa nos anos 60 até os 80. E algumas dessas peças são tocadas com bastante charme. De Manuel Ponce, o balé para violão tocado por Valtel Branco. Aliás, esse balé foi publicado como sendo da autoria de Silvius Leopold Weiss. Nos anos 90, Valtel Branco deu aulas na recém-inaugurada Universidade Livre de Música Tom Jobim e, depois de aposentado, voltou a morar no Paraná, onde, além de ocupar várias posições oficiais, ele tem se envolvido com projetos de educação e sensibilização musical de crianças carentes. Recentemente foi lançado um documentário, Descobrindo Valtel Branco, que deve gerar um interesse tardio pela obra de quem esteve oculto nos bastidores da TV e da produção de shows dos nomes mais destacados da música popular. Thank you. Ouvimos de Radamés Inátaly o estudo número 2, dedicado a Valtel Branco e tocado pelo próprio. Alguns discos de Valtel Branco criam uma linguagem brasileira para um filão dominante nos anos 60 e 70, aquilo que hoje chamamos pejorativamente de muzak. Muzak, ou muzak, é música com a mesma função de um papel de parede ou ar-condicionado. Ela é feita para não aparecer, só para preencher o ambiente. É a música suave, curta, de estilo uniforme, com pouca oscilação de volume e de expressão, que ouvimos em elevadores, lobbies de hotel e consultórios de dentista. Muzak foi uma empresa criada nos Estados Unidos ainda nos anos 30, que vendia um sistema de distribuição de música ambiente como alternativa para o rádio. O termo vem da combinação das palavras música e Kodak, quer dizer, uma conotação autoexplicativa. Nos anos 60, Valtel Branco lançou vários LPs desse gênero aplicado à música brasileira, que apesar do intuito pouco nobre, exige bastante perícia por parte do produtor. De Valtel Branco, Autumn Days, com Valtel Branco e orquestra. As estrelas do muzak internacional nos anos 70 eram as orquestras, como as de Mantovani, Frank Purcell e Paul Mauriat. Por alguns anos, a orquestra de Paul Mauriat contou com a presença de um ótimo solista brasileiro de violão, Geraldo Vespar, que ficou com o nome um pouco associado a um trabalho musical mais comercial, mas que tem categoria para muito mais que isso. Thank you. de Johnny Alf, Eu e a Brisa, no arranjo e interpretação de Geraldo Vespar. Geraldo Vespar nasceu em Quixadá, no Ceará, e passou grande parte de sua juventude em Goiânia, onde começou sua carreira profissional acompanhando shows de calouros na Rádio Anhanguera. Em 58, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a tocar guitarra em boates. Ao mesmo tempo, ele cuidou de completar sua formação, estudando teoria, composição e regência com os melhores mestres e também na UFRJ, e depois seguiu para Boston para estudar harmonia e arranjo na Berklee School. De Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, Deus Brasileiro, com Geraldo Vespar, que é também arranjador. Geraldo Vespar trabalhou com várias orquestras e conjuntos cariocas, com nomes importantes como Radamés Inátali, e logo tornou-se também um violonista preferido para sessões de gravação. Do sambão de Elza Soares a hoje obscuros cantores da Jovem Guarda, Geraldo Vespar tem seu nome na ficha técnica, como violonista, arranjador ou produtor de, literalmente, milhares de discos. Caetano Veloso, até numa entrevista, chega a dizer que o violão de estúdio de música popular nos anos 70 tinha em Geraldo Vespar a referência de qualidade. Thank you. ouvimos de Wagner Tiso, Novelli e Paulo Sérgio Valle, No Brilho da Faca, em arranjo de Geraldo Vespar, tocado pelo mesmo. Em 73, Geraldo Vespar passou a integrar a orquestra de Paul Morriat, também como orquestrador, e com ele fez turnês no mundo todo até os anos 80. O violão de Geraldo Vespar não é inovador. Ele captura o espírito dos seus tempos. Ele faz arranjos transparentes, com um balanço vibrante e gostoso, que lembra bastante o toquinho, com harmonias bem conduzidas e uma execução bem límpida. É a combinação de suas qualidades de violonista e produtor musical que inscrevem o nome de Geraldo Vespar na história da MPB. Durval Ferreira e Newton Chaves, Samba Novo, em arranjo e interpretação de Geraldo Vespar. Uma faceta bem menos conhecida de Geraldo Vespar é a de compositor. Para que possamos apreciar de uma forma mais destacada a beleza discreta de suas obras, vamos escutá-las na execução, magistral aliás, de outro violonista, Paulo Martelli. Thank you.